se fez jurar, prometeu me amar, mas não pôde cumpri-la. Oxiveste, composição do meu parceiro René Rico, Ursinho Moraes. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não pôde cumpri-la. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não pôde cumpri-la. Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Chega pra cá, meu parceiro! Receba, Cleitinho Moraes! O prazer é todo meu, Pivete! Um abração pro meu amigo René Rico! É tudo nosso! Portal do Arrocha! Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não pôde cumpri-la. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não pôde cumpri-la. E hoje estou sozinho aqui, esperando você me falar. Estou arrependida. E hoje estou sozinho aqui, nessa solidão. Não me caiu a ficha, oh. Você fez jurar,